Os três porquinhos. Era uma vez três porquinhos que viviam juntos e em harmonia com o meio ambiente, espentando-se mutuamente, correndo a materiais originários da zona. Cada um construiu uma bela casa. Um dos porquinhos construiu uma casa de palha, o outro uma casa de tábuas e o terceiro uma casa de estrume, barro e trepadeiras. Tudo amassado em forma de tijolos, cozidos num pequeno forno. Quando acabaram, os porquinhos deram-se por satisfeitos o trabalho e instalaram-se determinados a viverem em paz e autodeterminação. Contudo, aquele idílio depressa acabou. Eis que chega um dia um lobo grande e mau, cheio de ideias expansionistas. Ao ver os porquinhos ficou muito perturbado, tanto no sentido físico como no sentido ideológico. Por sua vez, os porquinhos, ao verem o lobo, correram e refugiaram-se nas suas casas. O lobo avançou para ela e, aos muros da porta, berrou: "Oh porquinhos! Oh porquinhos! Deixa-me entrar!" Ao que os porquinhos responderam também aos berros: "A tua tática de que canhoneiro não mete medo a porcos que defendem a sua casa e a sua cultura." O lobo não estava, porém, disposto a aceitar que lhe negassem o que acreditava ser o seu destino. Por isso inspirou e superou com força, até que deitou abaixo a casa de palha. Os porquinhos apavorados correram para a casa de tábuas, com o lobo sempre no seu encalço. No sítio onde tinha sido a casa de palha, o terreno foi comprado por outros lobos para ali fazerem uma plantação de bananas. Na casa de tábuas, o lobo bateu outra vez à porta e berrou: "Ó porquinhos, ó porquinhos, deixa-me entrar!" E os porquinhos berraram-lhe a resposta: "Vai para o diabo, opressor carnívoro imperialista!" Perante isto, o lobo soltou uma risada condescendente e disse com os seus botões: "Coitados, são tão infantis. É uma pena pô-los com dono. Mas o progresso não pode parar." Inspirando e superando com força, deitou abaixo a casa de tábuas. Aí os porquinhos correram para a casa de tijolos, com o lobo a chegar aos calcanhares, aonde então fora a casa de tábuas. Outros lobos construíram um complexo turístico de condomínio fechado para, em timesharing, ser utilizado por lobos em férias. Aí cada unidade era uma reconstituição em fibra de vidro das casas de tábua, com lojas de artesanato local, havendo ainda desportos aquáticos e espetáculos de golfinhos. Chegado à casa de tijolos, o lobo de novo aos muros à porta berrou: "Ó porquinhos, ó porquinhos, deixem-me entrar!" Desta feita, os porcos responderam, entoando canções de solidariedade e escrevendo cartas de protesto às Nações Unidas. Por esta altura, já o lobo começava a ficar furioso perante a recusa dos porcos em ver a situação do ponto de vista do carnívoro, e por isso inspirou e soprou, até que se agarrou ao peito e caiu fulminado por um ataque cardíaco provocado pela indigestão de uma quantidade excessiva de alimentos gordos. Os três porquinhos exaltaram com o triunfo da justiça. Incitaram uma pequena dança em roda do cadáver do lobo. O passo seguinte foi a libertação da sua pátria. Reuniram um conjunto de porcos que, como eles, tinham sido expulsos das suas terras. Esta nova brigada de porquinistas atacou o complexo turístico com metralhadoras e lança-mísseis, dizimando os cruéis opressores lupinos, lançando ao resto do hemisfério um sinal claro de que não deveria imiscuir-se dos seus assuntos internos. Logo depois, os porcos instauraram uma democracia socialista modular, com educação gratuita, cuidados de saúde universais e habitação acessível para todos. Note bem, o lobo desta história foi uma invenção metafórica. Nenhum lobo de verdade foi molestado na feitura da história.